Fala galera, Trois, começando hoje a edição número 157, a edição mais firmeza aí do nosso podcast, né? 157. E vamos, claro, com certeza, falar de Márcio com todos os seus problemas. É uma corrida muito boa, tanto na Truck Series como na Cup Series, né? Como eu havia falado no finalzinho do bloco passado, da edição passada, né? Marshall é o mesmo problema que temos em Talladega, mas talvez até melhor, né? Porque realmente foi uma corrida espetacular, cheia de problemas, cheia de brigas, né? Discussões, e tá rendendo o assunto aí, rendeu o assunto pra semana inteira, que a semana também acabou com a sexta-feira. Então, rendeu o assunto pra semana inteira aí pro pessoal aí, porque... Danny Hamlin e Chase Elliott se estranharam. Vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Beleza, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos à edição 157, a edição mais firmeza do seu podcast Trio Wide. E, claro, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo, aí, seja caminho pra casa, pro trabalho, pra faculdade, ou até mesmo em casa aí, né? À toa, descansando com o pezão pra cima aí. E também um abraço pra galera da madrugada que gosta de estar ouvindo o podcast, esperando o sono chegar. Enfim, pessoal, quero avisar a todos também, leoguina@hotmail.com, pode mandar os seus e-mails sempre, tá? Vocês estão tendo um e-mail que eu também nem divulguei também quando eu estaria gravando, tá? Mas pode mandar seu e-mail sempre, manda pra mim, como sempre eu falei, coloca lá no título NASCAR, Triwide, Google Podcast, algo só relacionado aí ao podcast, aí pra eu poder localizar o e-mail de vocês, tá? E eu tá sempre... respondendo, colocando aqui que essa é uma caixa de e-mail meu pessoal, então pode ser que misture os meus outros assuntos aí e eu acabo perdendo o meio de vocês, e isso eu não quero, tá? Então, por favor, coloca lá, bem facinho lá no título, coloca algo relacionado ao podcast, pro Triwide, NASCAR, podcast mesmo, só podcast, tá? Só pra mim localizar vocês, beleza, pessoal? Então, tem a página também do Facebook, né? Podcast Triwide, lá sim, sempre posto as notícias. Tem também o Twitter, agora o Instagram, né? @leoguina, pode chamar lá, conversar, precisar, e estarei à disposição de vocês. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de Marshall, né? Com certeza o final de semana de tirar o fôlego, assim como nós sempre esperamos, né? Talladega, que esperamos boas corridas, bem movimentadas. Marshall também é a mesma coisa. A única diferença, eu sempre falo isso, tá, pessoal? Qual que é a diferença de Talladega e Marshall? Não tem nenhuma diferença. A diferença é a velocidade, tá? Em Talladega anda-se a 300 mil km por hora. Lá em Marshall anda-se a 2 km por hora. Essa é a grande diferença de Marshall para Talladega. Mas o resto é tudo igual, tá? Bagunça, batida, envolver. Talvez para mim, Marshall é até um pouco mais interessante. Porque o tanto que você tá ali sujeito ali àquelas freadas malucas que eles dão ali, tá sujeito a porrões e toques, talvez é maior que Talladega. Talladega você talvez vá um pouco mais controlado, porque você sabe se bater, vai muita gente junto. Os pilotos controlam um pouco mais, mas Marshall não tem controle não. Ela é o para-choque do carro do truque, ou o carro da frente do truque, né, quando acontece aqui. Da frente é o seu melhor freio, né? Então é isso que acontece com certeza lá em Marshall, né? E isso foi a batalha que nós vimos no final de semana todo. Bom, corrida Truck Series, pessoal, foi uma corrida sensacional, muita briga, muito movimentada. Tivemos um certo domínio aí do Matt Crafton, né? Tá, o Crafton ali ganhou o primeiro estágio, foi o segundo no outro estágio, né? Mas o Johnny Sauter também, tipo assim, foi uma corrida dos dois, vamos dizer ali, né? Johnny Sauter e Matt Crafton ali. Sempre próximos ali da liderança, lutando pela vitória e tal. Foi mais ou menos isso que nós vimos ali na luta pela liderança da corrida. Não foi nada tão diferente assim não. O Chase Briscoe apareceu ali, colocou o dedo ali também, o Christopher Bell também. Mas o Crafton e o Johnny Sauter realmente foram os grandes protagonistas ali da luta pela liderança da corrida, né? Mas dali pra trás, pessoal, o bicho pegou o pau, moeu, bastante problema, né? Não foi tantos assim como tivemos na Cup, né? Mas foi bastante problema, bastante toque, bastante empurrão. Algumas coisas que nem bandeira amarela acabou acontecendo, tá? Se você... vamos ver o número de bandeira amarela. Foram seis. Beleza. Foram seis, mas duas são de estágio, então foram quatro problemas. Mas desses quatro problemas, com certeza aconteceu mais, né? Que alguns ainda não se ocasionaram bandeira amarela. Mas nós vimos ali vários empurrões, vários toques ali acontecendo, vários tubos amassados. Sempre legal ver também Marshall, né? Quando começa ali no comecinho da transmissão da corrida ali, mostra sempre os truques tudo bonitinho, limpinho, lindo, né? Maravilhoso, que brilhando, né? Aquela coisa linda, né? Você fala, nossa, que bonito. É, quando termina, tudo destroçado, tudo amassado, remoído, sujo. Porque realmente isso é Marshall, tá, pessoal? Marshall é maravilhoso. Marshall é lindo as corridas lá em Marshall. Então, depois de toda essa briga aí, né? Apesar de todo esse vucu-vucu aí, né? Quem ficou com a vitória foi o Noah Gregson. O Noah Gregson, enfim, aí conseguiu sua vitória. Vitória importante. Posso, talvez, colocar um... Tipo assim, vou colocar um tijolinho a mais no muro dele sobre a escala aí de... avanço de evolução na Truck Series, tá, pessoal? Porque ele começa já a ter um tipo assim, vamos colocar, começa a ter uns 2 kg a mais nas costas dele, porque ano que vem, talvez, né, tudo segue aí, né, seguindo a ordem cronológica do negócio dentro da KBM, né, da Busch Motorsports, que o Noah Gregson vai ser o cara que vai ser o líder do time o ano que vem. Então começa aí, né, aí ele ter uns 2 kg a mais nas costas de peso, vamos colocar uns 2 kg só de peso aí. Então essa vitória veio num bom momento para ele, né, olhando a carreira dele no futuro, tá? Então foi uma boa vitória para ele, andou-se muito bem também, e conseguiu a vitória no Gregson. Então parabéns ao Noah Gregson, consegue a sua primeira vitória, tá, na Truck Series. O Crafton e Salter foi segundo e terceiro. Ah, agora chegando dois caras que eu queria falar, que eu queria... Três, né? Eu queria falar, chamar a atenção, que são caras que vêm mostrando, assim, as suas caras aí. Quem de vocês aí acompanha ou acompanhou a KN, o West e a Wish, né? Principalmente a West, quando tivemos aí a briga entre Harrison Burton e Todd Gallagher, tá? Esses dois caras são muito bons, são... dois pilotos excelentes, dois caras que brigam mesmo, estão sempre lutando aí, tá? Vai ser interessante o futuro desses dois caras, que eles mais ou menos, por eles estarem na mesma idade, tá bem próximo ali, estão caminhando junto, tá? Nós vimos na KN, quem não assistiu a KN, só pra falar pra vocês rapidinho aí, nós vimos na KN o Harrison Burton andando um pouco melhor que o Todd Gallagher. Todd Gallagher ano passado, tá? Andou-se muito bem, foi campeão da KN West, tá? E esse ano resolveu correr as duas, a West e a East, né? Então, o Todd Gallagher, tipo assim, era na teoria o principal piloto, mas apareceu o Harrison Burton, filho do Jeff Burton, tá? O Jeb Burton, pessoal, aquele Jeb, tá? Aquele J-E-B, o Jeb Burton, ele é filho do Ward Burton. Então, o Harrison Burton e o Jeb Burton são primos, beleza? Porque o Jeff Burton e o Ward Burton são irmãos. Então, eles são primos aí, os dois aí. Então, o Harrison Burton, pessoal, um cara muito bom mesmo, um piloto muito bom, gostando demais de ver esse menino andar, tá? Foi realmente uma grande surpresa pra mim na KN esse ano. Você, ó, teve corrida que ele tava lá, ele começou não muito bem, a corrida largava ali em quarto, tá? Porque, pessoal, também tem uma grande diferença de equipamento entre os de ponta ali, tá? Vamos falar assim, Todd Gallagher e Harrison Burton. Era o mesmo nível de quando temos nos Cup Drive na X-Men Series, tá, pessoal? Realmente o ritmo é diferente, tá? Aquele é um negócio bem mais caseiro, né? Talvez você não consiga as melhores peças para colocar no teu carro ali, novo ali, para você poder fazer grande corrida em alto nível. E esses caras, como já tem umas equipes mais profissionais, então eles têm sim melhores equipamentos. Então o Harrison Burton às vezes largava um pouquinho mal, e logo ele chegava no Todd Gallagher e ficava aquela briga toda. E o Harrison Burton fazia sempre alguns moves sensacionais e deixava o Todd Gallagher pra trás. Então fechando o top 5, Harrison Burton foi o quarto, Todd Gallagher foi o quinto. Grande corrida dos dois, e muito bom, muito bem ver os dois juntos aí duelando. Com certeza vai ser o duelo nos próximos anos aí. Esses caras vão estar duelando por título na Truck Series, não sei se talvez ano que vem, mas eles vão estar aí duelando título na Truck Series e também na X-Men Series, que eu quero ver esses dois aí se estapeando e muito tempo. O terceiro cara que eu queria falar é um cara que vem surpreendendo todo mundo, tá, pessoal? É um cara que vem aparecendo bem, principalmente em pistas diferentes, tá? Aquelas pistas comuns, oval de 1,5 mm, né, que depende muito do equipamento e tal. Essa equipe aí também não é uma equipe de top, não é uma equipe que conta com os melhores profissionais também, né? Não é aquela equipe tipo um AKBM, a Morrison Gallagher, a Thor Sports, né? Então, assim, é uma equipe pequenininha que tá crescendo e tá se destacando, e o Stuart Frenzy tá mostrando o seu talento, tá mostrando que tem condições de andar e tá andando muito bem, tá, pessoal? Se o Stuart Frenzy for pra outra equipe, vai continuar andando bem? Não sei, É complicado falar, porque é o primeiro ano do cara, então o cara tá muito bem motivado ali, tá? A Hammer Inter, não sei lá o que, Build America lá, né? É uma, a empresa do pai dele lá, então as coisas estão caminhando legal ali pro truque dele ali, tá? A fórmula ali tá dando certo, né? Tá dando certo a fórmula ali pro Street Freezer aí, essa equipe dele aí. Então tá legal de ver, né? E ele tá fazendo bons resultados. Andou bem em Eldora, andou bem em Talladega, andou bem em... Talladega chegou a andar em terceiro, se eu não me engano, eu tenho certeza que chegou a andar em terceiro, não foi terceiro, mas chegou a andar em terceiro ali. Chegou a aparecer nas cabeças ali, logo atrás do líder ali, né? É, durante a corrida de Talladega, e agora faz uma boa corrida também. Nesse final de semana em março, Eldora também foi destaque, chegou a vencer uma bateria, né? Foi, se não me engano, foi até pole, ele foi pole de uma das baterias e venceu uma bateria lá em Eldora. No finalzinho da corrida também ele estava ali próximo para vencer pela vitória em Eldora. Então assim, realmente é um cara que está sendo destaque, está se destacando, esse Stuart Friesen aí. Então parabéns a ele, ele que abre o top 10 na sexta posição. Cas Gala foi o sétimo, Christopher Bell foi o oitavo, o Ben Rhodes também deu suas caras aí, foi o nono colocado, o Austin Cedric o décimo colocado, tá? O Justin Hennig, Ryan Turks, Regan Smith no 92, Ty Dillon. O Ty Dillon também fez o strike, andou batendo todo mundo, esse aí gostou de bater em todo mundo. O Austin Hill foi o 16º, Lando Huffman foi o 17º, Cale Gayle o 18º, Chase Briscoe o 19º e o Cody Cohen foi o 20º colocado, certo pessoal? Dos contenders, quem se deu mal foi o John Hunter-Meczek, bateu no comecinho da corrida, já foi já embora para a garagem, não voltou, terminou apenas na 30ª posição, então ele sim está aí com problemas, né, para seguir nos playoffs aí. Se bem que tanto... Vamos colocar assim que o John Hunter-Meczek, pessoal, só vitória agora, né? John Hunter-Meczek, só vitória realmente para ele. Tá um pouco mais complicado as coisas para ele, mas se o Ben Rhodes aí, né, o Ben Rhodes... vamos colocar aí 44, 54, são 30 pontos aí, 28 pontos, né, fazendo a conta certa aqui. Então, o John Hunter tá com 28 pontos de atraso do Ben Rhodes, que é o quarto colocado, tá? Então, assim, nessa zona de corte aí, 28 pontos, é uma distância considerável, temos ainda mais duas corridas, tá? Pode ser que o Ben Rhodes tenha um problema, por exemplo, agora no Texas, e volte a repetir um problema em Phoenix. Ou o John Hunter pode vencer em Phoenix, é uma pista que em Phoenix combina muito bem com o John Hunter Meczek, já que ele venceu os ovais menores diferentes, né, esse ano. Então, pode ser aí que realmente o John Hunter seja um destaque, eu vou colocar destaque lá em Phoenix, tá? O John Hunter Meczek, não no Texas. No Texas não quero colocar ele como destaque, não. No Texas já vou, quero apostar já como o Matt Craft, o Johnny Sauter, o Christopher Bell. Esses caras aí eu quero postar como destaque lá no Texas, não o nosso amigo aí, John Hunter-Meczek. Então assim, para as coisas para ele tá um pouquinho mais difícil. Já posso sendo que é o quinto colocado, não tá difícil, né? São apenas 9 pontos bem rodos. Então as trocas de posições ali, os pontos bônus, pode ser que ele tire essa diferença mais fácil, Otto Sandwich, e roube essa posição aí do Ben Rhodes, tá? Para roubar a posição do Matt Crafton e do Johnny Salto, do Christopher Bell, já é um pouquinho mais difícil. Eles são já um pouquinho à frente aí já. Então, mas claro que pode sim acontecer, né? É a diferença do Matt Crafton, por exemplo, o Austin Sandwich, é de 30 pontos, né? Pode sim que tire aí 20 pontos, ou por exemplo, o Matt Crafton tem um problema, bata, né? E lá no Phoenix o Austin Cedric vai bem aí, o Ben Rhodes também vai bem. E o Crafton conta aí com o top 15, que ele acaba se estrepando e ficando de fora aí de Homestead, né? Mas num cenário que a gente consiga, seguindo uma lógica aí no cenário aí, mais ou menos o John Hunter, ele realmente é o cara que tá preocupado aí com os playoffs. Certo, pessoal? Bom, Truck Series, assunto encerrado, vamos andar pra frente, tá? Lembrando que Texas tem nesse final de semana, né? Corre hoje, sexta-feira, já tem corrida já. E segue aí o barco aí, beleza, pessoal? Bom, eu, como tô fazendo de costume, tô me andando os blocos das corridas aí, tô já pulando então pra Cup Series, tá, pessoal? E no último bloco eu falo só de notícias, que temos bastante coisa pra falar de notícias e faço aí, né, mais ou menos uma prévia, um preview aí do final de semana que está por vir, que vai ser no Texas agora. Bom, falando um pouquinho então, eu só queria chamar a atenção também, esqueci de comentar aqui com vocês, chamar a atenção de como está equilibrado aí, né, os vencedores nas corridas da Truck Series, tá, pessoal? Tirando o Christopher Bell, vamos tirar o Christopher Bell aí, que o Christopher Bell realmente vem muito bem, né? O Christopher Bell. É, de Eldora, quero pegar Eldora pra cá, né? Então que foi o Christopher Bell, Crafton venceu em Eldora e Christopher Bell venceu em Pocono. Lá em Michigan foi o Dallas Jr. que venceu, com aquele truque cheatado. O Kyle Busch venceu em Bristol, o Austin Sandy que venceu lá no Canadá. O Johnny Salter venceu em Chicago. E em New Hampshire foi o Christopher Bell, claro. Já até tinha cantado a bola que ele ia vencer. O Ben Rhodes venceu em Las Vegas. O Parker Kligman venceu em Talladega. E Marshall, quem venceu foi o Noah Gregson. Então temos aí um grande mix, uma grande gama de pilotos diferentes vencendo a Truck Series. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Tô gostando muito de ver essa variedade de pilotos vencendo a Truck Series aí. E não sempre o mesmo cara vencendo, sabe? Mesma coisa. E só pra falar também do Kyle Busch, tá, pessoal? O Kyle Busch desse ano correu 5 corridas na Truck Series e venceu 3, né? Então vamos lá, seguindo aqui, quero falar da Cup Series, né? A Cup Series aí, que realmente sim, foi uma grande corrida. Foi a minha folga domingão, eu assisti a corrida, tá? Eu assisti até o terceiro estágio. Chegou o terceiro estágio. A minha filha assim falou: papai, me leva na praça de pipoca. Eu tô de folga, pessoal. É difícil eu ficar de folga, mas no domingo. Aí eu tive que abandonar a corrida e levei minha filha comer pipoca na praça. Realmente, o coração de pai falou mais alto. Mas depois eu assisti a corrida, o finalzinho ali, o terceiro estágio ali, e deu tudo certo, tá? Realmente uma grande corrida, foi uma corrida bem sensacional a corrida. Tinha-se sim aquela grande chance de chuva, né? Que a chuva poderia chegar e acontecer. Já se estava prevendo mudar a largada da corrida para de noite, onde não aconteceria chuva, tá? Mas realmente fizeram a largada ali no horário ali. E as coisas aconteceram e não choveu, tá? E a chuva nem perto chegou, tá? Às vezes os caras ficam tempo nublado. Quando fala que chove, fica aquele tempo feio, nublado. Temos algumas bandeiras amarelas por chuva, mas nem isso teve, tá? Até o sol brilhou bem no finalzinho ali. E tivemos aí, né, a primeira corrida. Não foi a primeira corrida noturna, mas foi uma corrida que tivemos aquela mudança, né, do dia pra noite, que pra mim realmente é as corridas mais legais, quando começa de dia, né, e termina a corrida de noite. Dá uma sensação que a corrida tá durando um século. Então isso é bem legal, ainda mais pra March, foi mais legal ainda. Então parabéns à organização de March, que conseguiu e trouxe, né, a iluminação. Eu acompanhei no Twitter deles lá, quando eles fizeram as duas semanas atrás, a primeira corrida teste, foi com os carros ali regional ali, foi um regional que eles fizeram as corridinhas testes ali pra ter, tipo assim, testar a iluminação com corrida, né? Então foi bem legal. E claro, sabia que realmente ia dar tudo certo, deu tudo certo, não tivemos problema nenhum em Marshall. Problemas sim tiveram na pista os pilotos, que foi um Demolition Derby, né? Destruction Derby a corrida. Rapaz do céu, foi batida pra lá, batida pra cá, empurrão. Só não teve soco na cara, né? O resto tudo teve. Mas tivemos aí discussões mais calorosas, né? Tivemos aí, por exemplo, o nosso amigo bem descontente aí, o Kevin Harvick, com o Ryan Blaney. Eu não entendi muito bem porque o Ryan Blaney ficou, o Kevin Harvick ficou bravo com o Ryan Blaney, né? Mas, porque no finalzinho da corrida quem fez o dominó todo, ele fez a lambança toda, foi o Denny Hamlin. O Denny Hamlin bateu pra cá, veio fechando pro lado do muro do pit, depois ele foi fechando pro outro lado, né? E foi batendo em todo mundo. Com certeza alguns carros que estavam no meio daquelas batidas todas ali, alguns carros não iriam passar na inspeção, mas depois de tanto ferro retorcido, realmente não vai passar mesmo, nem foram para inspeção. Bom, resumindo a corrida, pessoal, quem largou na pole foi Joe Logano, né? Joe Logano, o começo da corrida ali estava muito bom para Penske, né? Tivemos até algum momento ali Penske ali que foi o Keselowski na liderança, o Joe Logano, eles trocando a liderança ali, né? Tá, troca lá, pá, lá os dois na liderança. E também chegou também o Ryan Blaney, ficou os três Ford ali, boa parte do tempo ali, né? Falando em Ford também, se você olhar o top 10, tá, pessoal? O top 10 pra Ford tá bem, bem favorável mesmo, né? Dos 10 top 10 aí, dos 10 carros do top 10, nós temos apenas 4 Toyota, nenhum Chevy, tá? E o resto 6 Fords, tá, pessoal? Então realmente foi uma corrida favorável pra Ford aí. Se vem se escutando aí que a Ford pode sair, que a Ford tá feliz, mas a Ford tá aí conseguindo seus bons resultados. E foi mais um bom resultado pra Ford aí, né? Se você olhar a tabela aí de resultado final, realmente valeu a pena os últimos resultados da Ford aí, principalmente lá em março, tá, pessoal? Bom, corrida meio movimentada, tivemos de tudo, né, na corrida. acidente não faltou, empurrão não faltou, rodada não faltou. E realmente foi muito boa a corrida, valeu a pena assistir cada minuto dessa corrida aí. Quem não assistiu, assista de novo. Tem na internet aí, Corrida pra Assistir, tem no YouTube. Vai lá, assiste uma, duas, três, quatro vezes que essa corrida merece, tá? Porque tivemos de tudo, pessoal, tudo mesmo. Valeu realmente a pena. Bom, tivemos aí no finalzinho da corrida, né, chamar um pouquinho a atenção de vocês aí. E eu preciso já começar a apertar o passo um pouquinho pra terminar a gravação. Tivemos aí, no finalzinho da corrida aí, uma pequena batalha aí, né, entre o Denny Hamlin, né, e o Chase Elliott, tá, pessoal? Tava ali bem no finalzinho da corrida pra vencer a corrida ali. O nosso amigo Denny Hamlin foi lá e pumba no Chase Elliott. O Chase Elliott estava pronto para vencer a primeira corrida dele, né? Ia fim desencantar o nosso amigo Chase Elliott, ia conseguir a sua primeira vitória, mas não foi isso que aconteceu. O nosso amigo Denny Hamlin foi lá e deu um empurrão, né? Tirou o Chase Elliott. Essa vitória, pessoal, ele ia colocar já o Chase Elliott lá em Phoenix, lá em Homestead, tá? Já ia colocar ele lá na frente lá, né? Algo que ninguém estava prevendo isso, mas o Chase Elliott ia pular direto para Homestead. Então o Denny Hamlin foi lá e pumba, bateu na traseira do nosso amigo Chase Elliott, acabou rodando, teve bandeira amarela, né? Um incidente entre o carro 11 e o 24 aí, saiu a bandeira amarela, aí reagrupou todo mundo e beleza, seguiu a corrida, fomos para o overtime. E após o overtime aí, o Kyle Busch ficou com a vitória, porque também o Kyle Busch bateu no Denny Hamlin. Pessoal, quem está liderando a corrida, né, realmente é o maior prejudicado, porque o cara de trás vai bater. Mas eu quero chamar a atenção de um cara chamado Matt Truex Jr. O cara foi muito cavalheiro, o cara foi muito bem, deixou, não posso falar deixou, mas ele respeitou bastante o Kyle Busch, tá? E ele, o Matt Truex Jr. tinha de tudo para empurrar o Kyle Busch e tirar essa vitória dele, mas o Matt Truex Jr. foi ali, comboiou o Kyle Busch, deixou o Kyle, não posso falar deixou, tá? Eu tenho certeza que ele lutou, mas ele lutou de forma limpa, tá? Lutou pela vitória ali, mas o Kyle Busch acabou ficando com a vitória, o Kyle Busch, né? Então parabéns ao Kyle Busch, aí chega a sua vitória de número 43, a quinta vitória na temporada 2017, tá? E já se iguala a 2015, que também foram 5 vitórias. E 2015 foi o ano que ele foi campeão, tá, pessoal? Ainda perde ainda para 2008, que foi o ano que ele teve 8 vitórias. Foi o ano que ele mais venceu o nosso amigo Kyle Busch. E o Kyle Busch agora soma-se 43 vitórias na Cup Series, tá, pessoal? Bom, então seguindo aí. Só acabar falando um pouquinho do Matt Truex Jr. O Matt Truex Jr. fez tipo aquele cara naquela roda de amigo que tem aqueles caras que fica, sabe, sempre tirando um sal, você é orelhudo, ah, pernudo, barrigudo, zoiudo, narizudo, né, cabeçudo. Então sempre tem ali na roda de amigos aqueles amigos que ficam tirando sal. E tem aquele cara também que é conservador, aquele cara que não gosta de tirar sarro de ninguém, porque não gosta que tira sarro, talvez que tira sarro dele, porque não vai talvez saber se comportar naquela situação de tirar sarro aqui e sarro acolá. Então ele prefere ficar na dele. E o Matt Truex Jr. é desse daí. Então, ao invés de ele arrumar um problema, por exemplo, ele pode tirar o Kyle Busch. O Kyle Busch, sei lá, ele tira o Kyle Busch bate. O Kyle Busch não se classifica para Homestead. Aí o Kyle Busch resolve tirar essas dores dele lá em Homestead. Vai lá e pumba no Matt Truex Jr. E o Matt Truex Jr. não consegue o título. Tá? Pode acontecer isso. Pode acontecer. Então, talvez o Matt Truex Jr. foi um pouquinho inconsciente. Falou: não, eu vou lutar pela vitória aqui. Se não der, beleza. Eu também estou cheio de pontos bônus, tá até transbordando de pontos bônus aqui, então eu estou tranquilão, né? Então o Matt Truex Jr., talvez, pessoal, não foi assim, nós como fã queremos ver, né, a treta, mas talvez nós queríamos uma outra atitude do Matt Truex Jr., mas você olhar pelo lado do campeonato, você olhar pelo lado da condição, talvez foi a melhor decisão que o Matt Truex Jr. teve, tá? Que não foi arrumar problema para as próximas corridas. Então o Matt Truex Jr. terminou em segundo, tá ali com um monte de pontos ali na frente ali, né? Então tá de boa, tá tranquilo, tá suave, tá favorável pra ele, pro Matt Truex Jr., beleza, pessoal? Bom, seguindo então ali depois, né? Acabou a corrida, agora acabou a corrida, né? O Kyle Busch acabou a corrida, o Kyle Busch não conseguiu fazer o burnout, tá, pessoal? Porque como teve um acidente envolvendo, vou colocar 20 carros ali, né? Não foi envolvendo, foi um batendo no outro, bateu foi uns 10, os outros 10 foi porque não conseguiu passar. Né? Ah, o front stretch ali, o pequeno front stretch acabou sendo todo entupido, então não conseguiu, né, a corrida ter a sua, a corrida não conseguiu todo mundo ir embora para os pits. Aí com muito calmo, foi todo mundo embora, então o Kabuto conseguiu dar o seu burnout, né? Ali na frente do... da checker flag lá, no stand flag lá, não conseguiu... não foi assim, não conseguiu dar o seu burnout. Ele já deu ré, foi embora lá pro Victor Lane. E nisso, né, voltando para os pits, o nosso amigo Chase resolveu dar um trancão, né, resolveu trancar aí e bater no carro do Danny Hale. E aí sim começou toda a discussão. O Danny Hale parou o carro, foi lá conversar com o nosso amigo Chase Elliott. E dá pra ver, né, quem viu o vídeo, tá, pessoal? No vídeo pode prestar atenção que ele fala, "You wreck me", né, você bateu em mim. E o Danny Hale fala pra ele, isso não dá pra ver o Danny Hale falando, mas com certeza o Danny Hale falou pra ele, "Você acabou com o meu carro". Aí ele falou assim, aí dá pra ver o Chase Elliott responder, né? Aquele carro tá todo já tá todo batido. Então, assim, não foi justificativa boa pro Danny Hale falar que o carro dele tava todo batido, tá? Mas resumindo, ficou uma briga aí, o Danny Hale não gostou da atitude do Chase Elliott, o Danny Hale falou que bateu no Chase Elliott porque ele tava lutando sim pela vitória, que ele queria a vitória. Então ele acabou fazendo um movimento para conseguir a vitória, tá? Que foi o payback lá no finalzinho da corrida lá. Mas o azar do Danny Hale foi que teve a bandeira amarela e o Kyle Busch também bateu no Danny Hale para conseguir a vitória, né? Isso aí é beabá de Marshall, tá, pessoal? Quem vai na frente é o cara que se lasca, tá? E quem não bate para conseguir a vitória não consegue a vitória, né? Às vezes não consegue passar, mas assim, ó, quem tá ali realmente tem que bater para vencer, tá? Por isso que eu gostei muito da atitude do Matt Truex Jr. Ele respeitou muito o Kyle Busch, não quis problemas futuros para ele, o Matt Truex Jr., tá? Então ficou esse assunto todo aí, semana toda aí, falando, né? Falando. Do nosso amigo Danny Hale e Chase Elliott aí. Aí cada um discute aí, cada um acha, vê o seu ponto de vista aí, tá? Para falar sobre o Chase Elliott e o Danny Hale. Beleza, pessoal, então daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho aí do Texas, né, e falar as notícias da semana, que saiu uma notícia muito boa ontem, por isso que eu até agradeci para gravar hoje, por causa da notícia que saiu ontem, tá? Então daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre as notícias.